Você está diante de mais um projeto inovador e ousado. Inovador e ousado. Inovador e ousado. Corolla Ovelha Negra. Corolla Ovelha Negra. Projetado para tocar sempre em volume máximo. Corolla Ovelha Negra. Seu corpo vai vibrar. Uma pressão automotiva preparada para levar você ao delírio. Agora, Corolla Ovelha Negra, uma lapada de som. Marcelo Belém, o comandante do Ovelha Negra. Ovelha Negra. Pipoca, Marcelo. Vinte e quatro horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. Negra. Bruno e Trio. Bruno e Trio. Tô na área, mané. Top DJ Leozinho. Mixando ao vivo no Ovelha Negra. 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. Comandante do Ovelha Negra. Ovelha Negra. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Fazer a Ovelha Negra. Disparando sucesso. Papoca, Marcelo. Negra. Top DJ Leozinho, mixando ao vivo no Ovelha Negra. Comandante do Ovelha Negra. Ovelha Negra. Dali, DJ Leozinho. Vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo, eu sou da equipe TF. Enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Meu coração é super top. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. Meu coração é super top. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. Meu águia de fogo, eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Meu coração é super top. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. Corolla Ovelha Negra. Chegando com o Betinho e o Josimar. Marcelo, bota a ovelha pra berrar. Ovelha Negra. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Negra, um projeto MP Sound. Marcelo Belém, o comandante do Ovelha Negra. Top DJ Leozinho da Princesa FM. DJ Leozinho, mixando ao vivo no Ovelha Negra. Amor, por favor, não faz assim comigo. Não consigo entender a dor da solidão. Sem você a dor vai me destruindo. Eu preciso de você, não vai embora não. Não, não, não, não, não, não, não me deixa assim. Porque sem meu amor é tão ruim. Não, não, não, não, não, não, não me deixa assim. Porque sem meu amor é tão ruim. Sou louco por você.

do Ovelha Negra. Ali, DJ Leozinho! Corolla Ovelha Negra. Surgiu. Surgiu. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Corolla

Meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Mas você pode ser então. O quê? Um pedacinho do meu ovelha negra. Você partiu meu coração. Marcelo Belém, o comandante do Ovelha Negra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Sim, sim, sim, sim, sim.